tem todo o poder. Não há outro maior que o nosso Deus. Majestoso, tem todo o poder. Abri o mar pra eu passar, me fez andar por sobre as águas. O Deus do impossível está aqui. Abri o mar pra eu passar, me fez andar por sobre as águas. O Deus do impossível está aqui. Tua cura sobre nós, o teu poder reinando aqui. Toda corrente indo ao chão e as muralhas vão cair. Vejam tua cura sobre nós, o teu poder.